DJ Ellison e Juninho. Profissionalismo e tradição num só lugar. Águia de Fogo Super Pop. Sincronismo perfeito. Vivemos em uma era de grandes mudanças e muitas transformações. Histórias, novas tecnologias, fatos e acontecimentos que mudaram o mundo, voltam a mudar. Em um momento tão complexo, num piscar de olhos, tudo pode acontecer. Partículas de césio, frações de segundos, cronos. O mundo pede mudanças, mas o mundo não para. E o homem se reinventa e avança cada vez mais rumo a novas descobertas e um mundo de ritmos. É tempo de nos unirmos, é tempo de harmonia, é tempo de alegria, é tempo de vida. Tá na hora, meu povo! Olha o Ellison botando águia pra subir! E viva a alegria! Porque a hora com esse águia, é maninho! Subindo! Lá vai o águia subindo pra Tomé Sul! Sobrevoa! Abrindo tuas asas, meu águia! Quem tá feliz, joga o Brasil pra cima! Joga o Brasil pra cima e dá-lhe bicada! Dá-lhe bicada! Dá-lhe bicada, meu águia! Dá-lhe bicada, meu águia! Bicada neles! Vai! Hoje eu vou dar-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Hoje eu vou dar-lhe a bicada, bicada, bicada, bicada. Por quê? Bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada, bicada. Só quem tá feliz aí, bota o Brasil pra cima! Pra cima! Pra cima! Pra cima! Juninho! Tamo junto! Tamo nessa! Tamo fazendo a festa! Do jeito que a galera gosta, Ellison! Solta aquela batida, maninho! Mãozinha pra cima, quem tá muito feliz! Pra sair do chão! 5, 4, 3, 2, 1, agora! E doida! Então, bicho, era isso que tu queria, né? Era isso! 3, 2, 1, vai! Deixa bem baixinho. Quem não deve nada pra ninguém, bota o bracinho pra cima. Só quem não deve nada pra ninguém. Bate na palma da mão. Quem é de tomar a sua aí, bota a mãozinha pra cima. Bate na palma da mão. Palminha. Vou contar de 1 até 3, todo mundo pula. Tá legal? Todo mundo pula. Atenção. 1, 2, três, bora, vai! O famoso de 16 toneladas. Explode o bagulho! Who é Super Pop? Explode coração na maior felicidade. palma, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha e vou baixar o som e a excitação vocês na palma da mão. Todo mundo que tá feliz, todo mundo que é filho de Deus, bate na palminha, vai, tchá, tchá, tchá, tchá. Eu acho, Edson. Oi. Se a galera bater bem forte, eu vou de novo. Se a galera bater na palma da mão, eu vou de novo. Bora fazer assim, ó. Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá. Cadê o grito? Faz o coraçãozinho aí. Você partiu meu coração, mas meu amor não tem problema. Tem não, tem não, tem não. Agora vai sobrar então. O quê? O quê? O quê? Um pedacinho pra cada esquema. Só um quê? Agora prepara, bicho. E bora sacudir que é aniversário do Silvino Calimão! A gente brigou, eu mandei ela embora. Os primeiros dias que são foda que bate saudade e a gente só chora. Mas esbarrei com a amiga dela, então pensa na mulher gostosa. Disse que a dua também brigou e ela vai se vingar agora. Então joga, então joga, então joga o popô só na pista. Então joga, então joga. Joga o popô na piroca, então joga, então joga. Joga o popô na piroca, então joga, então joga. Joga o popô na piroca. Um, dois, três. Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Acércate a mi pantalón, dale. Muito louco! Se necessita reggaeton, dale. Sigue bailando, mami, no pare. Vem entrando meu ritmo, sente magnetismo. Meu jogo de sedução é um perigo, nada é proibido. Mas dou aviso, deixa o telefone que se eu lembrar te ligo. Mas vou deixar você passando mal. Meu jeito sexy não tem igual. A gente tem um lance especial e uma vontade fora do normal. Você prepara, mas não dispara. Você repara. E agora no formato, aí um abraço do Alice Juninho. Essa é a nossa humildade pra vocês, tornado! Mas eu cheio de história de porém. Virou covarde, tô com vontade. Mas você tá demorando uma eternidade. Se você não vem, eu vou botar pressão. Não vou te esperar, tô cheia de opção. Se tiver alguma anita aí no meio, sobe aqui comigo, vai! Não me encara, se prepara. Que eu vou jogar bem na sua cara. Esse grito bem alto aí, Tomé Su! O que você tem, Alisson? Ó. Nessa nota musical, a gente vai bater na palma da mão. Quero luz da galera, eu quero câmeras aqui. Eu quero filmar esse momento. Bora sim! Atenção, Alisson! Prepara a nota, vai! Todo mundo! Tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá, tchá! Tchá, dá-lhe meu pop, dá-lhe meu pop, dá-lhe meu pop, dá-lhe meu pop! Ellison. Eu vou deixar você partir. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12, bota no 12. Mas eu acho que no 12 é pro lado de lá. Aqui é assim, ó. O pop não é no 12, o pop é no 14. Aí o Vigigão parou e disse, né, Ellison? No 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada. O cara que mais dá-lhe picada é meu amigo Russo, meu irmão. É pressão, pop live, é pressão, é pressão, é pressão, pop live, é pressão. Cadê o Gabigol? É pressão. Deixa assim. Quem é que tá de rock aí? Quem é que tá de rock? Quem não vai trabalhar amanhã e bota o bracinho pra cima? Ô, coisa boa, né? Todo mundo. Mas quem é que vai trabalhar de ressaca segunda-feira? Bota o bracinho pra cima e canta assim. Hoje. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock. Hoje eu tô de rock e ninguém vai me segurar. Ninguém me segura, sabe por quê, Juninho? Por quê, maninho? Pressão, pressão. Joga a mão. Joga a mão. É muito firme quando o Ellison manda putaria, vai! Quando eu mandar a putaria, vai! Desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão, rebola pra fora, vem, papai! Vai, fica bom, vai, fica bom. Pino Carimã. Parabéns pela festa maravilhosa. São 10 quilos de alimentos arrecadados que vão matar a fome de muita gente em Tomé Sumarinho. E joga, joga, joga essa mãozinha lá em cima, dá-lhe um soquinho pro céu. Soquinho pro céu. Bora, bora, bora, bora, bora, bora. Mãozinha pra cima. Põe a mãozinha pra cima e grita, hey! Eu acho que dá pra fazer bem mais forte, não dá, Juninho? Você quer? Quero, quero. Então a galera vai cantar pro Edson mais alto agora. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora! Bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido, bagulho doido. Bora, Bezerra! Voltei, meu irmão! Já vem coisa boa, quer ver? 3, 2, 1, sentiu! É a plata envolvente que mexe com a mente. De quem tá presente, as novinhas salientes. Fica loucona e se joga pra gente. Eu falei assim pra ela. Vai, vai com o bumbum tam tam, vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum. Bora ligeiro, bora ligeiro! Treme o bumbum tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam tam. Sai do chão, vai! Fala, um, pode dois, falar três. Que eu cheguei. Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais é que se exploda. Porque ninguém vai estragar meu dia. Avisa, ela pode falar. Que eu cheguei com tudo, cheguei quebrando tudo. Pode me olhar, apaga a luz e aumenta o som. A recalcada pira, falciane e conspira. Pra despertar inveja alheia. Se não gosta, senta e chora. Hoje eu tô a fim de incomodar. Se não gosta, senta e chora. Vai sair de casa. E aí, Thiago Garcia? Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. E que se dane, eu quero mais. Chevezu, aí tem Aurora do Pará, galera, reviando. É tudo nosso, Thiago. Dia 17, Paragu, Minas. Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manha. Que mistério você tem? Joga a mão! Eu amei a mala, mais de uma semana. Só falta você me chamar pra eu fugir com você, mudei meu espírito. Só quem tá feliz por algum motivo, bota o bracinho pra cima. Antes de bracinho, aceitar, pra cima, já pra te cima. Assumi pro Brasil. Obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Aonde é o Mandela? Ui, partiu. Aonde é o Mandela? Ui, partiu. Aonde é o Mandela? Muito obrigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Ui, partiu. Aonde? Rimelinho, Rodriguinho, o Cleiton também. Girimelzinho, Paulinho, Perversos. Super abraço. Partiu. Aonde? Mandela. Quem foi que brigou com a mulher? Quem foi que brigou com a mulher? Quem foi que brigou com a mulher pra vir pro Super Pop? E quem foi que brigou com o marido pra vir pro Super Pop? O papo é esse aqui, ó! Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. Namorar pra quê? Te amarrar pra quê? Prefiro tá solteiro que eu sei que elas vão querer. E quem tá solteiro? Joga o bracinho pra cima e bate na palma da mão. Quem tá solteiro, bate na palminha da mão. Vai! Quem tá solteiro, bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Vem, vem! Palma na mão, palma na mão, palma na mão, palma na mão. Das amigas da minha ex-mina tá querendo dar na-na-na. Oh, na-na-na. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar na-na-na. Vai! Oh, na-na-na. Olha as amigas da minha ex-mina louca e doida querendo soltar. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar. Te chamava de gostosa, era mordida. E além de tudo, tu me quis terminar. E além de tudo, ela quis. Se juntou com a amiga e foi lá pra casa. Abre a geladeira, pega catuaba. Depois de um Scott, ela ficou animada. Depois de um Scott, ela ficou animada. Fiquei sabendo que você é mal criada. Então para, já pode ficar pelada. Não, não, para, que a casa tá bagunçada. Se tá travada no meu som, ela destrava. Ainda mais que tu tem cara de safada. A noite é uma criança, daqui a pouco vamos aí. Mas aproveitando que o esquenta é a que vai embrasando. Ass back like a boom boom boom boom. Sacode! mãozinhas lá em cima, assim. Quem é filho de Deus? Começa a jogar para um lado e para o outro, assim, pedindo energia positiva para Papai do Céu, para todos nós. Firmeza, saúde para todo mundo. Vamos lá! Acima todo mundo! Quem não deve nada pra ninguém! Pra sair do chão! Atenção! Pra pular! Pra pular! De Tomé Azul! aqui no meio, eu quero falar pra galera os bonés do Super Pop. Bota a luz aqui, meu filho, bota a luz, bota a luz, bota a luz aqui pra galera sentir. Eu tenho aqui, ó, os bonés exclusivos do Pop, e eu tenho aqui, ó, os copos exclusivos do Pop, pra você não sujar a boca aí na latinha. Quem quiser, é só vir aqui na frente com o cara mais bonito, mais charmoso do Pop. É o cara mais musculoso do Pop. É o Rodrigo. Elison! Olha o trenzinho, olha o trenzinho, olha o trenzinho passando aqui na frente. Vai! Olha o trenzinho, olha o trenzinho, olha o trenzinho. Vai, maninho! Simbora, moçada, segura a pisada, só na zabumbada, só na sanfonada. Tem festa lá no Arraiá. Nós vamos dançar, vamos botar pra quebrar. Requebra pra lá, requebra pra cá. Nós vamos ganhar. O que tem com a minha suja, Ninho? Tem morena, tem loira, lindas de laço de fita. O São João do Nordeste é uma festa bonita. Tem amor, tem fogueira e paixão. Tem licor, tem baião, tem forró. Sempre foi o maior, com certeza é também o melhor. Tem amor, tem fogueira e paixão. Tem licor, tem baião, tem forró. Pega a caneta, papel pro homem aí, meu filho. Maior, e a equipe esbagaceira aqui com a gente, obrigado. Silvino Carimã, Silvino no Águia, dando um abraço no Elison, dando um abraço no Nandi. Vai, Silvino, eu quero você aqui, aqui, vem pra cá, meu irmão! Dois, três, parabéns, Silvino Carimã! Carimã, é Super Pop arrepiando e tomeço do jeito que você gosta. Tá ficando complicado demais, não dá pra esconder. Vamos passar a botar a verdade, eu já estou te amando, eu quero só você. Mas o problema é seu marido que está procurando o dia nos flagrar. Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar. Todo mundo já sabe. Nossa tia Luz de Lima, a nossa presidente do Tribunal de Contas do Estado. Ela está com Calimã! Alô, Justiceiro, manda Capuru, estoura sair! E quem é que nunca vai casar nessa vida aí? Música. música nova do Safadão. Hoje é o dia que vai mudar a minha vida. Tô no altar e já vai. Limoeiro, Pernambuco. Bora, Elis, bora, bora. Violino tocando, a noiva do lado. A aliança chegou, igreja lotada. Eu quero ver sair no chão. Tem alguém com pressa, o menino aqui. Fale agora ou cale-se pra sempre. O aniversário! O aniversário é dele! Mas quem ganha o presente é Tomé Azul! Com o celular tocando. Sonhei que tava me casando e acordei. Vira de casar depois. Sonhei que tava me casando e acordei no dia. Bora, Silvino! Bora, Silvino! Bora, Silvino! No som do Super Pop ao vivo pra galera! Parabéns, tudo de bom! São 10 anos e são 10 quilos, já de 10 mil quilos de alimentos não perecíveis aí! Parabéns, Silvino! Sonhei que tava me casando! Assim ó! Libera ali, João! O aniversário é meu, mas quem ganha o presente é a população do Vale do Acará. Gente, 10 quilos de alimentos aí. Muito obrigado a presença de todos vocês aqui. Tamo junto, Tomé Azul e Vale do Acará. Um abraço aí pro Dudu Refrigeração. Tá, o nosso vereador aí, Dudu, se não fosse ele, isso não teria acontecido, tá? Eu agradeço o Dudu por estar na paz e recolhendo os alimentos aí. Um abraço, Dudu, e um abraço a toda a igreja católica que está nos apoiando, gente. Muito obrigado. A festa é de vocês agora. É show! Vai, Edson! Sol do bicho, bora, bora. Aê, sou tão bom. Agora vai. Tá pesado. Aí, Bizer. A morena tá que tá, a loirinha tá que tá. Então ruiva vem pra cá, então pode se soltar. Encostando, encostando, encostando. Jogando a bunda pro ar. Quando eu vi essa morena, confesso, me apaixonei. Tá certo? Quando eu vi essa loirinha, confesso, me apaixonei. Quando eu vi essa ruivinha, confesso, me apaixonei. Pra deixar o clima gostoso, quicando as três de uma vez. Vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai que vai quicando. Tentando, quicando. E aí, EG? Jogando a bunda. Ele quer o auge, meu filho. Quicando, sentando. É o pique. Vai quicando, jogando a bunda. Quem tá solteiro joga o bracinho em cima e bate na palminha da mão. Palminha, palminha, palminha na mão, palminha na mão, palminha na mão, palminha na mão. Quem não tem hora pra chegar em casa bate na palminha também. Também, também, também. Eu quero saber se tem alguém no Paysandu aí, tem? E eu quero saber quem é do clube do Remo, bota o bracinho pra cima também. E quem é do Flamengo, dá um grito. Aí todo mundo vai, né? Quem é do Corinthians, dá um gritão também. Vem, Gilles, bora, bora, bora, vai, vai. Sexta-feira rotineira, eu e meu baseado, zap zap, tocou com uma proposta irrecusável. Whisky, cama, boxe, um sexo bolado. Te dou pirocada de baixo pra cima e tu dou uma sentada de cima pra baixo. Senta porra, vai, ô senta porra, vai caralho, senta porra. Aí, Bezerra! Ô senta porra, vai caralho, senta porra, vai. Ô senta porra, vai caralho, senta porra, vai. Ô senta porra, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. É o Dali Playboy. Você já feira. Daqui a pouquinho deu homenagem no telão do pop. De filho pra pai. A cada momento uma surpresa, meu filho. Ô, Vinícius. Você tá porra, vai caralho. Mandando ver no vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer. Faço ferver. Mandando ver no vício da batida, querendo se envolver. Um estilo diferente que prende e dá prazer. Eu sei que logo sente, te faz enlouquecer. Cobra Tatuá, a marca oficial da família Pop.